vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto ainda me amo. Manda aqui um grande alô pro meu amigão José Marcos, lá em São Felipe, Rondônia. É, ele é ouvinte da Rádio Migrantes FM. Ainda também vai para a esposa do José Marcos, a Elielma, e para os filhos, Maxwell e Graciele. Eles estão na linha Capa 4. Ei, gente, felicidades para vocês aí. Tudo de bom. Muito obrigado, viu? Grande abraço para vocês aí. Falou? Então vamos rodar mais. Ah, sim, eu não falei da carta destaque, não, né? A carta destaque de hoje, gente, é da mulher indecisa de Floresta do Araguaia, no Pará. Opa! Lá onde meu amigo Renato Gonçalves tem a emissora de rádio, hein? Um abraço, Renato Gonçalves. Um abraço também, mulher indecisa aí de Floresta do Araguaia. Daqui um pouquinho eu vou trazer aí a sua carta como carta destaque, tá bom, menina? Mas vamos rodar agora aí, sabe quem? Maurício Fares, Só na Madrugada. Opa! Roda a música, menina. Vamos lá. Quando a noite chega ao fim e aproxima a madrugada, tentando fugir de mim, lá vou eu pelas calçadas. Tantas coisas na cabeça e no peito, uma paixão, o silêncio pedindo esqueça e a saudade dizendo não. Lembrança vem de madrugada e judia demais. Na hora que o sono vai embora, a lembrança faz coração chorar de saudade de um amor. Lembrança chega nos momentos de solidão, na hora que o corpo queima de paixão, coração chora de saudade e de dor. Tantas coisas na cabeça e no peito uma paixão, o silêncio pedindo esqueça e a saudade dizendo não. Lembrança vem de madrugada e judia demais. Na hora que o sono vai embora, a lembrança faz coração chorar de saudade de um amor. Lembrança chega nos momentos de solidão, na hora que o corpo queima de paixão. Coração chora de saudade e de dor. Coração chora de saudade e de dor. Coração chora de saudade e de dor. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Tem minha amiga ouvinte também lá de Bom Jardim, no Maranhão, que está me ouvindo através da rádio Atrativa FM 91.5. É a Renata Oliveira. Alô, Renata, tudo bem com você, menina? Um abração para todos os meus amigos aí de Bom Jardim, no Maranhão. Vocês todos que são ouvintes aí da rádio Atrativa FM. Ela está mandando um alô para o locutor Josivan Rodrigues. A Renata mora no bairro Vila Pedrosa. Abração também para a dona Gênete, para o seu Eduardo e para a Celoneide. Renatinha, beijão, viu, menina? Essa próxima música, aliás, vou rodar uma dobradinha agora. Eu ofereço a você com muito carinho, tá bom? É o Phil Collins que vai cantar. Ah, sim, também tem um pedido aqui para a próxima, já que eu falei que é uma dobradinha, né? É, tenho aí o Phil Collins e o Roberto Carlos. E o Roberto Carlos é para atender o Laerte. Não, perdão, não é o Laerte, não. É Eduardo Mendes. Ele também é de Bom Jardim, no Maranhão, e está oferecendo para sua esposa Lúcia. Ah, então já que vocês são de Bom Jardim, é para todos vocês aí. Mas principalmente aqui para o Eduardo Mendes, que oferece aí para sua esposa Lúcia. Então vamos lá. Phil Collins, Another Day in Paradise. E o Roberto Carlos, grande sucesso de 1967. Como é grande o meu amor por você. Roda, menino. Thank you. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Aqui também pro meu amigo Laerte Pereira, ele que é locutor da rádio lá em Virgem da Lapa, Minas Gerais. Eles também retransmitem o meu programa. Ô Laerte, eu procurei aqui o grupo de forró que você me falou. É a rádio lá de Virgem da Lapa, é a rádio Morada FM 87.9. Viu, Laerte? Eu procurei o grupo de forró que você falou aqui, o Forró Boys. Eu não consegui encontrar. Ainda tô procurando aqui. Vamos ver, de repente eu localizo. Aí eu vou colocar na minha programação, mas por enquanto vou ficar devendo, né? Não consegui achar aqui o grupo Forró Boys, mas fica tranquilo, que no momento que eu encontrar, aí eu coloco aqui na programação aí pra vocês, tá bom? Um abração e obrigado mesmo, viu? Dá um abraço aí nos seus programas a todos os ouvintes aí de Virgem da Lapa, em meu nome, falou? Vamos rodar agora mais uma musiquinha aí, então essa aqui vai pro pessoal de Virgem da Lapa, em Minas Gerais. Vamos rodar agora Leandro e Leonardo, Rotina, roda menino. Começa de novo na segunda-feira. Esperar tanto tempo sozinho não é brincadeira. Terça-feira é muito pior. É difícil ficar sem você. Já é quarta e o sol outra vez. Desejo de novo em meu peito acende a vontade. quarta-feira a gente se ama, se ama, se ama. E aí tá tudo bem, você é o que eu preciso, tudo certo eu e você no paraíso. O cinema sábado sonha, no domingo a gente volta a acende a vontade de pegar o telefone e dizer amor, que saudade. Quinta-feira eu começo a viver, vem chegando o fim de semana. Sexta-feira a gente se ama, se ama, se ama. E aí tá tudo bem, você é o que eu preciso, tudo certo eu e você no paraíso. O cinema pra curtir e no sábado sonhar, sábado sonha, no domingo a gente volta a chorar. No domingo a gente volta a chorar. Programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Coisa boa, nossa audiência em Minas Gerais, é tanta cidade que retransmite o programa Maurício Fares. Aí, lá em Araçuaí, Minas Gerais também. Eita, tem os meus amigos que me ouvem através da rádio Vale FM. Alô, gente, vocês que estão aí curtindo a rádio Vale FM, um abração do Maurício Fares, viu? E a minha amiga Maria Souza, Maria Souza, ou Dora, né? Eu acho que ela é mais conhecida por Dora, lá de Araçuaí, em Minas Gerais. Olha, um beijão pra você, tá, minha querida? Felicidades e muito obrigado por estar participando aqui do nosso encontro, participando do nosso programa, viu? E é pra vocês, então, aí, Marcos Dione, mensagem no celular, roda, menino. Seu coração não é de pedra, você vai sofrer também, meu bem. Teu amor é tudo que sonhei, não quero mais ser de ninguém. O seu coração não é de pedra, você vai sofrer também, meu bem. Teu amor é tudo que sonhei, não quero mais ser de ninguém. Sei que também vai sentir saudade desse amor que a gente viveu. Eu ainda estou te esperando e o meu coração é seu. Uma mensagem no meu celular me diz que você quer voltar. I love you, baby. buscar, louco pra te amar. Coração não é de pedra, você vai sofrer também, meu bem. Teu amor é tudo que sonhei, não quero mais ser de ninguém. O seu coração não é de pedra, você vai sofrer também, meu bem. Teu amor é tudo que sonhei, não quero mais ser de ninguém. Sei que também vai sentir saudade desse amor que a gente viveu. Eu ainda estou te esperando e o meu coração é seu. Uma mensagem no meu celular me diz que você quer voltar. I love you, baby, vou te buscar, louco pra te amar. Uma mensagem no meu celular me diz que você quer voltar. I love you, baby, vou te buscar, louco pra te amar. I love you, baby, vou te buscar, louco pra te amar. Uma mensagem no meu celular me diz que você quer voltar. I love you, baby, vou te buscar, louco pra te amar. Uma mensagem... Gente, daqui um pouco vamos ter a nossa carta de destaque, viu? É a historinha de hoje, que eu, conforme eu venho dizendo a vocês, é da mulher indecisa de Floresta do Araguaia, no Pará. Já, já, viu, menina? A mulher indecisa de Floresta do Araguaia, no Pará. Mas eu quero mandar aqui um recado também, em nome da Sueli Gomes dos Santos. Ela mora em Nova União, distrito de Cotriguaçu, no Mato Grosso. Ela e os pais Gilson Gomes dos Santos e Rosália da Silva Santos gostariam de encontrar os compadres da dona Rosália e do senhor Gilson. Não tem contato com eles há muitos anos. É o Gilberto Rodrigues Gouveia e a Francisca. Eles moravam na fazenda Iviema, no Retiro das Águas Santas. Tinham 5 filhos, né? O Betinho, Sérgio, a Vera, o Nilson e um conhecido por Zé Limão. Então, se alguém tiver notícia desse pessoal... Ah, também tem outro casal de compadres aí, né? É do Zé Carlos, né? Que são... Como é que é? Roseli Gomes e Luiz da Silva. Aliás, é Roseli Gomes... Não, são padrinhos da Roseli. É o seu Luiz da Silva e a dona Jana Cida. Eles moravam em Nova Andradina. Então, qualquer notícia desse pessoal aí, por favor, entrar em contato com o seguinte telefone. 66 é o DDD... 9236-9284. 66 é o DDD, 9236-9284 é o número do telefone. Ficou um pouco confuso o recado aqui, né, Sueli? Tem muita gente que você colocou, muitos dados aí, mas pelo menos eu acredito que deu para as pessoas entenderem aí, deu para quem estava aí me ouvindo agora entender que você está à procura desse pessoal aí. E eu acho que eles vão entrar em contato com você, se Deus quiser, falou? Vamos rodar música! Agora quem é que vem aí? Márcia Ferreira, pro fã clube da Márcia Ferreira. Alô, Clodoaldo Dantas, em Fortaleza, no Ceará. Tá aí, é Sonho e Prazer. Canta Márcia Ferreira. Chegando bem perto, loucura sem fim. Gostar e querer, pensando em você, eu vivo a sonhar. Mas hoje o que resta é a esperança de você voltar. Vou de novo encontrar sua mão, ter sua voz. você, sonhe pra mim, eu e você. Gostar e querer, pensando em você, eu vivo a sonhar. Mas hoje o que resta é a esperança de você voltar. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Deixa eu dar uma melhorada naquele recado que eu transmiti agora há pouco aí. É o seguinte, a Sueli Gomes está escrevendo. Sueli Gomes dos Santos escreve lá de Nova União, Distrito de Cotriguaçu, no Mato Grosso. Então, os pais dela, senhor Gilson Gomes dos Santos e Rosália da Silva Santos, quero encontrar dois casais de compadres. O primeiro é Dona Rosália e Sr. Gilson. Aliás, perdão, é Gilberto Rodrigues Gouveia e Francisca, que moravam na fazenda Ivinhema, no Retiro das Águas Santas. E o outro casal de compadres é o Sr. Luiz da Silva e Dona Jana, que moravam em Nova Andradina. Então, qualquer informação aí, que tiver qualquer notícia aí dessas pessoas, entrar em contato com a Sueli Gomes dos Santos no seguinte telefone: 66 é o DDD, 9236-9284. 66 é o DDD, 9236-9284. Acho que agora ficou melhor, né? Ficou mais claro o recado, ficou mais fácil de entender, não é mesmo? Vamos trazer música, gente. Vamos trazer, porque tá quase na hora da carta destaque, né? Agora é o Nilson que vai cantar o Without You. Roda, roda, menino. No, I can't forget this evening, or your face as you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow. When I think of all my sorrow, well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. If living is without you, I can't live, I can't give anymore. I can't live if living is without you, I can't give, I can't give anymore. Well, I can't forget this evening, your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Uai, sô, chegou a hora. É, estamos em cima da hora da nossa carta de destaque. Então chega mais pra perto aí do rádio, do computador. Vamos lá, vamos aumentar o volume. E aí, o menino já tá com o dedão pronto aí, ó. Já tá doidinho pra soltar a vinheta. Então, solta a nossa vinhetinha aí da carta de destaque. Vamos lá. E agora, a carta de destaque do ouvinte. E a carta de hoje, gente, é da mulher indecisa de Floresta do Araguaia, no Pará. Ela escreveu dizendo o seguinte: Maurício Fares, meu amigo, tudo bem? Ih, graças a Deus, tá tudo bem sim. Maurício, eu moro aqui em Floresta do Araguaia e eu te conheço. Eu lembro uma vez que você veio aqui para visitar o Renato Gonçalves. Você já estava morando em Redenção. E quando você veio aqui, eu tive a oportunidade de trocar umas palavrinhas com você. Olha, Maurício, naquela época eu estava muito confusa e indecisa sobre o rumo da minha vida. Nós somos de família católica. Eu fui criado dentro do catolicismo e sempre, viu? E sempre procurei dar o melhor tipo de criação para os meus filhos dentro da religião católica. Acontece, Maurício, que a minha filha caçula resolveu seguir a religião dos crentes. De tanto encherem a cabeça da menina, ela se bandeou para o lado dos crentes e agora fica tentando fazer com que a gente também mude de religião. Eu já falei para ela que cada um tem que seguir o que achar melhor. Mas ela fica insistindo que o único caminho para a salvação é aceitar Jesus e virar crente também. Olha, moço, eu tenho hora que fico muito confusa com isso e também fico com raiva, porque eu vejo que encheram tanto a cabecinha da minha filha que ela agora está assim, achando que todos nós estamos encapetados e que somente indo para a igreja dela é que vamos conseguir tirar esses demônios de dentro da gente. Eu fico confusa e ao mesmo tempo preocupada, pois de repente ela pode estar com a razão. O que você me aconselha, Maurício? O que é que eu posso fazer? Me ajude, por favor, Maurício. Eu estou muito confusa. Olha, menino, nós estamos falando de um assunto que eu não gosto nem de discutir. Aliás, na verdade, são três assuntos que eu falo sempre, que eu não discuto e nem dou conselho. É futebol, política e religião. Não dá pra gente conversar sobre isso, porque entra fanatismo. E quando entra fanatismo, é terrível. Mas deixa eu ver se eu consigo, se eu consigo te dar o que eu posso fazer no seu caso. A grande verdade, sabe o que é? É que cada religião quer pregar dizendo que a sua é que é a verdadeira, que é a boa, que é etc e tal. Mas todas as religiões têm o mesmo fundamento. Qual é o fundamento da religião? É falar de Deus, né? É falar de Deus. Então, tanto faz ser espírita, católica, evangélica, muçulmana, seja noie, enfim, qualquer religião que seja, é para dar um apoio espiritual às pessoas, para que as pessoas não se animalizem. É porque, já pensou um ser humano sem crença alguma? Sem alguma coisa que reprima, sem alguma coisa que sirva de freio, a gente acaba se tornando animal mesmo, não é? Agora, o problema foi que a sua filha fanatizou. E isso, infelizmente, acontece com qualquer religião. Não é só com a religião dos crentes, não. Acontece com qualquer religião. As pessoas, quando fanatizam, não conseguem mais enxergar nada à sua frente e ao seu redor que não seja religião. E por estar fanatizada, acha que tem a obrigação de tentar tirar as pessoas do caminho que elas acham. As fanáticas acham que as pessoas estão seguindo o caminho da perdição. Mas veja bem, menina, entenda bem, não foi pelo fato dos evangélicos terem feito a cabeça dela, não. Foi por ela ser de uma cabeça fraca e acabou por fanatizar. Nenhuma religião, seja ela qual for, prega isso não, que as pessoas se fanatizem. Claro que não. É claro que tem algumas religiões extremistas, mas isso é um outro assunto, né? Vamos falar do caso da sua filha. Olha, eu tenho certeza que se você for até a igreja que a sua filha frequenta e falar com o pastor do que está acontecendo, ele vai te ajudar. Pois ele, sendo uma pessoa de bom senso, sendo uma pessoa de Deus, verá que, na verdade, o problema da sua filha está além da religião. E sim, que ela precisa de ajuda para ter a sua religião, sim, mas sem ser fanática e viver à beira da loucura assim como ela está. Eu tenho certeza que o pastor vai te ajudar nessa empreitada de fazer a sua filha voltar para a realidade. Tenho certeza. Nenhum pastor, nenhuma religião quer nenhum um fanático, não, porque sabe que o fanatismo se torna perigoso. Ter uma religião é uma necessidade de todo ser humano. O que não pode acontecer jamais é a pessoa se fanatizar, pois aí deixa de ser religião e passa a ser doença, que é o que está acontecendo com a sua filha, viu? Fale com o pastor, fale, menina. Eu tenho certeza absoluta que ele vai te ajudar. Fica com Deus, menina, e com Nossa Senhora Aparecida também. Ah, sim, você está em Floresta do Araguaia. Então eu vou rodar para você a música do meu amigo Renato Gonçalves, com a participação do João Vitor e Yasmin, né? É Caminhos. Vamos lá. Mas não esqueça aquilo que eu te falei, hein? Vá lá. Fale com o pastor, você vai ver. Você vai ver que nenhum pastor quer isso, que alguém se torne fanático, não. Se acontecer isso aí, foi por uma questão de fraqueza espiritual da sua filha. Viu? Vai lá conversar, que você vai ver como é que ele vai te ajudar a fazer com que as coisas voltem ao normal aí com a sua filha, tá bom? Então roda lá. Renato Gonçalves, Caminhos, com a participação do João Vitor e Yasmin. Vamos nessa, menino! Quando a gente caminha na força da juventude, as estradas são bem largas e não existe altitude. Mas quando se envelhece, aí as ruas se estreitam e pesam na caminhada. As estradas, os caminhos transformam-se em veredas e quem sabe viram picadas. Deitei e rolei nos caminhos dos tempos da juventude, almilhei tantas estradas, desfrutei tudo que pude, mas com o futuro na ida eu não me preocupei, brincando à toa com a vida do jeito que bem pensei. Eu não ouvi os conselhos sábios do meu velho pai, curando os sinais vermelhos nos cruzamentos do vai. Só enxerguei o presente, não me importei com depois. Hoje sei, fui negligente, moleque inconsequente, e a mocidade se foi. João Vitor e Yasmin, obrigado por cantarem comigo essa belíssima letra do excelente compositor Cleomar Carvalho. Letra que conta a minha história e a de muitos como eu. Renato Gonçalves, obrigado pelo convite. Yeah. luz também. Ah, se eu voltasse a trilhar as longas estradas do vai e pudesse escutar os conselhos do meu pai, aquele homem maduro que me falou do futuro e se foi pra nunca mais. Aquele homem maduro que me previa o futuro e se foi pra nunca mais. Bom, minha gente, por hoje é só. É só. Ou redundância, redundante, né? Mas vamos embora, fica aqui um beijo, um abraço pra todo mundo. Pra você, menina, os meus amigos, ó. Aquele abração bem apertado de coração. Fiquem com Deus, nossa parceira. Tchau, tchau, gente. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.